3567, daí colo 51, controle 120, décima 8, bom voo, boa noite. 208, tá 3567, boa noite. Jovem, chegada bom. Identificação, 4000 pés, chegada bom, zona da 16. Ajuste no 017. 17, gente. Controle está 3567. A 3567, boa noite, contato radar está 380, saída Arbor. Menos 380, saída Arbor, está 3567. Está 387. Prossiga até 397. Eu preciso uma... a porta aqui da escada, eu preciso fazer externo. Muito obrigado. Sol de Salvador, o bom 856, pronto para o táxi, com 173 a bordo, 3 horas e 3 minutos de autonomia, alternativa Salvador. Índia Alfa, ponto de espera 8186, altímetro no 017, bom voo, boa noite. Índia Alfa, ponto de espera 186, obrigado, boa noite, 1856. Tráfego Salvador, boa noite, ao voo no 601. Antigo 601, Galeão, aguarde cópia, prepara Dael. Dael. .406, chame Recife, 12545, alterna 12685, bom voo. 125 decimal 45 alterna 126 decimal 85 azul 4206, boa noite. Boa. 856 linha decola, pistão no 0, vento no 80 graus com 08 nós. A linha decola da 10 com 856. 629 tá, vai iniciar o pushback, confirma. 629 aguardando o finger apenas, vai demorar mais uns 2 minutinhos aqui. 5201, não está livre, chame táxi. Livre, chamarei. Espera início, táxi 5201. Foi o TAN 3897 que solicitou apoio da infraero, confirma o portão. Prossiga. Aguardando apenas o finger aqui, agora um pequeno probleminha. Os mecânicos já chamaram novamente quando pronto para pushback. Aguardando apenas a liberação retaguarda da aeronave da Trip. Em alguns instantes já vou liberar, o que aguarde são uns 1 minuto mais ou menos. Gente. Paulo 56, controle 120, décima 8, bom voo e boa noite. 208, obrigado, Gol 856. Salvador, boa noite, Gol 856. Boa noite, 56, boa noite, contato radar, só 390, saída PUC. PUC, vai ao 390, Gol 856. Tá 3567, Recife, 1260, alterna 1288 com voo. 260, 1288, tá 3567. 4722, preparado a El. Salvador, trip 5201 para o táxi, POB 38, autonomia 4 horas, alterna Serra Bravo, Bravo Hotel. Táxi autorizado, parte principal, Indy Alpha, considera 286, altímetro no 017, bom voo, boa noite, trip 5201. Indy Alpha, 286, grato, já volto. 3629, correndo no veículo solo, após a passagem da guarda, 09 da trip, está livre iniciar, chame táxi. Está precisando de mais 2 minutos aqui, vou chamar novamente pronto para pushback, o TAN 3629. Sim, 3629. 4722, cópia. Pronto. 4722, Galeão 360, autorizado, 3620, nível. Aerovia Perzulu 10, até SMAP, Eco Sierra Mike Alfa Papá, após conforme rota do plano de voo. Decolada 10, com curva direita na Dael, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeu Índia, Delta Eco, Bridge. Aciona 5406, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, meu Uppers Lu 10, até SMAP, depois conforme. Decolada 10, curva direita, efetua Dael, depois Leda, depois Bridge. 5406 e controle 1208. Correto, 6722, no 62, reporte pronto. Tatará. 601, cópia. Cópia. 601, Galeão 360, autorizado, Pesulu 10, Aerovia até SMAP, Eco Sierra Michael Papa SMAP, após conforme rota do plano, decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge, aciona 5421, controle 120, decimal 8. Gente, o gol no 601 está autorizado, Galeão nível 360, via Upper do 10 até SMAP. Após a colagem curva direita, saída da El, após Leda, Bridge. Transponder 5421, no controle 120, decimal 8. Correto, botão 3, chame pronto, gol no 601. Chamará pronto, gol no 601. 99. A linha de call é da 10, 35201. Doutor Salvador, muito boa noite, é o TAN 3894. TAN 3894, boa noite, acende a identificação desta 2000 pés, via mar e ajuste no 017. 2000, pode voar tudo, senhor? ITAP, 3894. ITAP, 3894. O TRIP 5201, confirmando a linha de fala da 10. Afirmativo, 180 com 08, o vento. Vai iniciando então, 5201. Tô de 3894. É 3894, controle. Na linha da restrição de altitude e velocidade de TAP, senhor? Leve. Prato. O 3629 agora novamente plano de pushback. Ciente, livre acionamento, chame para o táxi, são 3629. Obrigado, 3629. 1273, vai atingir 4 mil pés, está autorizado o procedimento. Bono 273, autorizado a final do procedimento ILS X-Way. Desça para 2 ao pés, altimetrando 097, reporte estabilizado. 2017, reportaremos estabilizar, Bono 273. Controle, boa noite, trip 5201. Trip 5201, contato radar na decolagem, tudo para nível 180 na saída A. Vicente, solicita quando possível por direto arbóreo 5201. Autorizado. Está presente arbóreo 5201. Já informei pra ela, ok? Eles disseram que já estão tomando providência. Obrigado. Alterna 126.85. 2545.2685. 1856, obrigado. Aquilo Bravo. Lima Aquilo Bravo, controle. A pista, o Lima Aquilo Bravo. Entra, guarda transparência. Tango Romeu até o Oscar, faça 360 pela esquerda para sequenciamento para a pista no centro. 360 pela esquerda, o Romeu até o Oscar. Presente, se possível, eu posso mudar a regra de voo para instrumento e compro o perfil ILS X-Way da pista 1-0 e pouso final. Se for seguir instrumento para a pista 1-0, será o número 3. Afirmativo, sem problema, número 3 para a pista 1-0 e mudança de regra para o instrumento, ou seja, o Oscar. Até o Oscar, suba para 2 mil pés, altímetro em Salvador 10 18. Tempo subindo para 2 mil pés, o meu até o Oscar. Zulema Aquilo Bravo, agora a torre 18, decimal 612. 162, boa noite, obrigado. Controle Trip 5201, solicita quando possível por a direta Vitória da Conquista. Aguarde, coordenação com o centro. Guardando, Trip. Localizado no curso localizador, Bono 273. Bono 273, agora a torre 118, decimal 612. 186, Bono 273. Aquilo Bravo, reduza na medida possível, número 2, vamos, tráfego que será o número 1, tá próximo, marcador externo, Boeing da Gol, ok? Lima Aquilo Bravo, reporte final de 3 milhas da 1-7. Aquilo Bravo, certo. Gente, Romeu Atoes, capaz 2000, proa 240, limitado pela radial, poderia repetir, senhor? Limitado pela radial 260 de Salvador. Limitado pela 260 de Salvador, 240 na presente, Romeu Atoes. 3894, autorizada a final do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 3894. 1-7, altímetro. E informa o tráfego à esquerda, aproximando o final 1-7. Afastado aproximadamente 5 milhas, não vai interferir com sua aproximação, ok? Afirmativo, está autorizado o pouso na pista 1-0, com 1017, 1073. Tráfego Salvador, muito boa noite, jogou o Bono 567 com informação Sierra. 567, Brasília aprovado nível 360, via peso 17. Decola da pista 10, perfil de saída arbórea, leva curva à direita. Transponde 5426, controle 1120, decimal 8. Rua da Conquista, o 5201. Elefa, voo no 567. Autorizado Brasília, nível de voo 360, via Upper Zulu 17. Decola da 10, primeira curva à direita, na saída Arbor, transição Elefa. Transponder é o 5426, controle 1208. Voo no 567. Voo no 567, cotejamento correto, chame pronto. Voo no 567. Agora tá, 3, 2, aguarde, Copstan 3897. Para tanque 103629, POV 1454, 4 horas, Galeão. Para chame torre no 186, ajuste no 017. Pátio Índia, ponto 036, 2017, tanque 3629. Solo, chame 6259, com a Sierra, autorização Guarulhos. Ciente, número 2, para a cópia, aguarde, Oxalé 6259. Ciente. Então, 3897, só confirmando, solicita nível 320. Acionado, executado. Firmo, copia 340, então 3897. Prossiga. Então, 3897, Guarulhos, aprovado nível 340. Via Pesulu 10, bridge. Upper Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu. Após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da EO, leia da pós direto bridge, curva direita. Transponder 5431, controle 1120, decimal 80. Confirma o transponder? Transponder 5431, então 3897. Autorizado 34 da Zé. Então 3897 negativo da EL de NER, ok? Sua saída será da EL Leda após direto bridge e Eurovia Pesulu 10 até bridge, Pesulu 6, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, direto Poço de Calda, Cotejo. Negativo, né? É da EL Leda. Zero Salvador. 0 vento 180 graus com 08 nós. Ali decola, tá 3629. Cotejamento correto, chame pronto. Yes. Solo, boa noite, 1213, livrou. Posca, autorizada a sinal do procedimento LSXO e para o localizador, esquerda pro 130, reporte estabilizado. 130, reportará estabilizado no localizador, rodou até o Oscar. Aquilo Bravo no solo 10, forma de estacionamento. Pronto, 4. Oxalé 6259, Guarulhos, aprovado nível 360, via Pesulu 10, bridge, Pesulu 6, Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, Leda, após direto bridge, curva à direita. Transponder 5417, controle 120, decimal 80. Oxalé 6259, autorizado Guarulhos 360, rota do plano de voo, Pesulu 10, bridge, Pesulu 6, BHZ. Decola 10, com direita, da EL Leda bridge, transponda 5417, controle 208. Oxalé 6259, só confirmando após Bravo Hotel Zulu, Trive e após Posto de Capo. Após Bravo Hotel Zulu, Trive e Posto. Oxalé 6259, correto, chame pronto. Tamara. Salvador, trip 9951, passa nível 250 para o nível 1150. Trip 9951, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 050 na chegada Mare, altímetro no 017. Desce para o nível 050, chegada Mare, trip 9951. Baixar Salvador. 3629, da Colosio 1, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. Obrigado, bom trabalho, 3629. 3294, boa noite. O vento 170 graus com 09 nós, altímetro 1017, tem livre pouso, pista no 0. Livre pouso 03294. condição visual após 2000, pode falar, lenta? Autorizado. Sente. Papatão Romeu Teófica, passou o localizador. Para a gente à esquerda, agora proa 085, reposto estabilizado. Proa 085, apontará estabilizado, Romeu Teófica. Minuto cópia, Eco Tango Índia. Da Alfa antes da Juliette, Bono 273. Bono 273, mantenha a posição antes da Juliette. Manteremos a posição, Bono 273. Cheque 6722 para o táxi com 172, 3 horas e 35, convite. Web 6722, táxi via pátio 1 no Índia, ponto de espera, chame turno no 86, ajuste no 0 no 8. Combi 18, livre táxi, via pátio e Índia, ponto de espera, chame turno 86. Bono 273, dê passagem ao banho da Web, após ingresso no pátio, portão 11. Após Web, para o 11, autorizado, Bono 273. Eco Tango Índia, copia. Eco Tango Índia, Erecê 085. Decola pista no 7, curva à direita, inicialmente restrito 1000 pés, corredor axé. Transponder 5442, controle Salvador 120, decimal 80, torre 198, decimal 6. Eco Tango Índia via corredor axé. Eco Tango Índia, cotejamento correto, para acionamento chame a turno no 86. O meu está estabilizado no ILS Salvador. Agora a torre 118, decimal 612. 118, 612, Romeu Teófica. Torre Salvador, tá passando o Romeu Teófica. 394, no solo 14, direito 129, solo, boa noite. 129, boa noite. Boa noite, são 3894, táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08, 3894. Que porta curta final, final de 3 milhas, Romeu Teófica, ajuste no 0 no 7. Quente, pé para a esquerda, ajuste 0 no 7, Romeu Teófica. Tô em Salvador, boa noite, Juliette, 6722, ponte espera pronto. Web 22 a linha, decola sem parada, fecha no 0. Afirma. Autorizado, né? Decola sem parada, fecha no 0, vento 190 graus com 10 nós, com 10 nós, Web 6722. Ali, decola sem parada, 6722. Autorizada final do procedimento ILS X-Way, desça para 2 mil pés, altímetro 1018, reporta estabilizado. Autorizado final do X-Ray, desça para 2 mil pés, 1018, reporta estabilizado, 3951. Jack Tango Índia, livre acionamento, chame táxi. Pronto, para o táxi. Livre táxi, porta para ingresso na 197, Jack Tango Índia. Obrigado, amigão. Olá, sincronizações para o táxi, temos 119 a bordo, alterna Galeão com 3 horas e 40. Gente, China 6259, Índia, ponto de espera, chame torno no 86, ajuste no 0117. Com 0117, grato. Alô, Salvador, boa noite, eu vou no 601 para o pushback acionamento, está no portão 3. Bom, no 601, no livre acionamento, coordene com a equipe de solo para iniciar o pushback após o Airbus da Avianca calibrar o setor retaguarda. Gente, eu no 601. 3629, chama agora o centro Recife, 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. 3325, alterna 251, até 3629, boa noite. Muito boa noite, Webjet 6722. Webjet 6722, contato radar na decolagem, sul para o nível 360 na saída da EL, após líder direto bridge. Livre ascensão 360, após da EL. Correção, pós Leda, direto bridge, ou 6728. Correto. Boa, approach Salvador 2, 39-0, good evening. Zip 9940 is Cocadence, center for 5,000 feet, clear both arrival, Hotel 01017. When ready to descend, clear to 5,000 feet, 1017, ZIP 9940. Zona 7, o vento 190 graus com 09 nós. 2 nós. A minha torre no 86. Aí ficou preso. Zona 201, no chama agora o centro Recife, 126.0, alternando 128.8, chama e... Pode voar da Elda, presente? 260-288-5520. Vai. Confirma o objeto 6722. Pode voar da Elda, presente? Autorizado, direto Leda. Leda, 6722. Força aérea 5949, sob vetoração, mantém a presença por limite lock. Desça para 2, não pés, altimetro no 017. 20, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. Obrigado por tudo. Nada. Pode, mantendo a cor. O meu hotel Oscar confirmando, vai prosseguir para Bata? Afirmativo, trocando para Bata. Romeu até Oscar, táxi via Alfa, reporte para ingresso no pátio principal. Táxi via Alfa, reportada para ingresso no principal, Romeu até Oscar. Pá. Obrigado, amigão. Juca 59, reduz a velocidade 1709. Aguardando o vetor final para o localizador. Vai seguir tráfego na aproximação, agora posição 10 horas, 5 milhas, Airbus Embraer 1170. Está visual reduzindo para 1170. Vamos com 08 nós, 1017 no altímetro. Transponder 5436, controle 120, decimal 80. Aprovado 360 com fins, Upper Zulu 1-0, bridge e Upper Zulu no meio. Escola 10, perfil da